We are anonymous. It has come to our attention that the mass media is failing to report on the Occupy movement in full. Privately owned media outlets across the US and Europe have not chosen to broadcast the reasons behind the grassroots campaign. Instead, they have chosen to ignore, bully and condemn for the entertainment of the docile and impotent mass audience. Know that privately owned media is big business. The Murdoch Empire alone spans six continents with many thousands of journalists, knowingly or not, feeding and creating the media and political landscapes that favor the Murdoch Empire and politician accomplices. A free media is at one source for the truth. The internet is the greatest tool for the sharing of information and ideas. Video sharing and social media have allowed us to compare notes, to bypass this private media stream, to show the modern world as it really is. Anonymous asks all able citizens to resist the militarization and destruction of our free internet. We'll be right back. attention. The extent of your malign influence over those who have come to trust you as leaders has been made clear to us. Anonymous has therefore decided that your organization should be destroyed. For the good of your followers, for the good of mankind, and for our own enjoyment, we shall proceed to expel you from the internet and systematically dismantle the Church of Scientology in its present form. We recognize you as serious opponents, and do not expect our campaign to be completed in a short time frame. However, you will not prevail forever against the angry masses of the body politic. Your choice of methods, your hypocrisy, and the general artlessness of your organization have sounded its death knell. You have nowhere to hide, because we are everywhere. You will find no recourse in attack, because for each of us that falls, 10 more will take this place. Making the transitions from one sound Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça, não é só na Justiça que as coisas vão mal. A generalidade do cidadão sente que o país vive um dos momentos mais difíceis da sua história e pode estar na iminência de ter de fazer sacrifícios coletivos sem precedentes na vida de mais de um século da nossa República. Temos a sensação que o Estado se dissolve e as instituições se desmoronam. Ao longo dos anos, a corrupção alastrou a todos os níveis do aparelho de Estado. Pessoas hoje que acumularam fortunas gigantescas no exercício exclusivo das mais altas funções públicas. Durante anos, à vista de toda a gente, sem que aparentemente ninguém se apercebesse ou se incomodasse com isso. Thank you.

Você poderia até dizer que jamais alguém descobriria que você compartilhou o segredo do frango frito que você aprendeu no curso de culinária. Tem razão. Pelas leis atuais, isso não pode ser descoberto. Mas o fato é que a maneira de fazer isso é através de uma vigilância externa. Assim, todas as comunicações serão gravadas, e não apenas a sua. Na dúvida, sua família, seus amigos, todos serão observados. Mas é claro que você não precisa de privacidade, de direitos civis ou liberdades, porque você não tem nada a esconder, não é verdade? Tem. Agora que você já conhece o básico, veja como ele se aplica à internet com o Acta. Imagine que a sua conexão com a internet é como uma esteira que se move em duas direções. Ao longo desta esteira, os pacotes de dados estão indo e vindo, o que entra ou sai do seu computador. Após a lei do Acta aprovada, os provedores ao qual você paga para se conectar à internet serão obrigados por lei a abrir e inspecionar todos os pacotes que você envia ou recebe. Isso tudo em busca de dados protegidos por direitos autorais. Se você enviar ou receber informações com direitos autorais, o seu plano de acesso à internet será cancelado e você será processado. Isso significa dizer que se você enviar um arquivo MP3, uma música para um amigo, usando um software de mensagem instantânea como o MSN, até mesmo se você fizer o upload de um vídeo em que você gravou numa noite onde havia uma música sendo tocada em algum aparelho de som, ou ainda, se você citar o artigo de um jornal em um e-mail, você já era. E como se isso não bastasse, as informações sobre o dito artigo de jornal que você mandou por e-mail será enviado para os seus editores do jornal. E a sua multa ou prisão estarão à disposição pelo bel prazer dos editores do jornal. O seu provedor de acesso à internet deverá verificar se nenhum conteúdo protegido por direitos autorais, ou até mesmo links para conteúdo protegido por direitos autorais, estão em seus servidores. E isso vai ser fatal para os sites que mantêm conteúdo produzido por seus usuários. Isso diz respeito a música, fotos ou vídeo. Como iria continuar existindo o YouTube ou o Twitter depois de funcionar esta lei? A internet, como você a conhece hoje, está com os dias contados. Pelo menos você poderia pensar que o dinheiro arrecadado com esses processos poderia beneficiar assim os criadores, os donos dos direitos autorais. Mas os músicos, escritores, cineastas, jornalistas, pesquisadores e desenvolvedores de software também vão perder, porque eles são afetados pelas mesmas regras. As ideias agora restritas pelo direito de cópia não podem ser reutilizadas ou desenvolvidas. Até mesmo pedaços de frases ditas por alguém pode ser restrito e ter os direitos autorais. Esta lei verdadeiramente vai beneficiar apenas uma pequena fração da indústria, os chefões da indústria cultural, a máfia. Eles estão trabalhando já há um longo tempo para resolver o problema da internet, porque isso ameaça o seu modelo de negócio obsoleto. Essa lei chamada ACTA é o resultado dos esforços dessas pessoas para pressionar os governos envolvidos nas negociações. As notícias recentemente vazadas indicam que no documento oficial do ACTA, as técnicas para driblar os filtros de bloqueio de conteúdo e infraestrutura também serão ilegais. A pior parte da história é que tudo isso é feito em segredo. Você já viu que alguns vídeos no YouTube não estão disponíveis em certas zonas geográficas. Essa obsessiva proteção contra a cópia também é uma ótima ferramenta para suprimir informações. Depois que todos os filtros na internet e técnicas de bloqueio estiverem em vigor, todas as informações identificadas com direitos autorais serão automaticamente removidas. E é bem possível que o seu blog com críticas, ou sua conta no Twitter, ou até mesmo o vídeo que você tenha feito sobre fraude nas eleições, ou catástrofes ambientais, ou ainda as fotos dos seus gatinhos. Ok, talvez não dos seus gatinhos, a não ser que você pinte o logotipo da Coca-Cola neles. Isso parece inacreditável, mesmo para quem saiba muito pouco sobre como a internet funciona. Mas se lembre, aqueles que trabalham no acordo podem nem sequer ter a ideia do que é a internet. Mesmo assim, uma vez assinado o Tratado do ACTA, as regras serão aplicadas. As consequências que enfrentamos são censura na internet, restrições à liberdade de expressão, perda da neutralidade da rede devido à restrição ao uso de certos protocolos, monitoramento completo de todas as suas atividades quando você estiver no computador, perda da liberdade e a restrição de direitos civis, punições como cancelamento da sua conta com seu provedor de internet, punições das mais diversas, processos judiciais, prisões e punições diversas. E o que ganhamos? Nada. O vídeo que nós acabamos de assistir é extremamente ilustrativo e demonstra de forma bem didática o que significa esta lei que ora está sendo apreciada, a ACTA. Agora, alguns aspectos que envolvem verdadeiramente, nocivamente, diga-se de passagem, terrivelmente, nocivamente, esta lei não foi abordada neste vídeo que nós assistimos. Parece que estão nos distraindo com os pombos enquanto vão à caça do fazão. E eu temo que é isso que esteja acontecendo. Sendo assim, há de se desconfiar também do grupo que está promovendo esse vídeo e divulgando pela internet. Algo muito mais assustador, algo muito mais terrível do que as limitações da internet irão acontecer com esta lei aprovada. E isto é inevitável. Diz respeito à patente. Patentear as coisas e agora, através de leis, proteger essas patentes de formas nunca antes imaginadas é algo que vai acabar com a nossa vida humana. Primeiro, que as patentes dizem respeito a qualquer coisa, incluindo medicamentos, remédios. Só aí já se vê no horizonte o final dos genéricos. Além disso, os grãos que representam alimentação, comida, chegando até mesmo ao extremo da água e do ar. Isso sim é a parte terrível desta ACTA que está sendo votada e, consequentemente, em vias de ser aprovada. Porque, patenteando, por exemplo, as coisas que são extremamente necessárias para a nossa sobrevivência, só haverá um meio de se utilizar dessas coisas, pagando, não pagando apenas pelo processo de plantio, de cultivo, de colheita, de armazenamento, de transporte, de comércio, mas também royalties por direitos de patente, colocando esses produtos muito mais caros e te inviabilizando totalmente de plantá-los. Ou seja, o que você vê na armação do Codex Alimentarius, que é feito em um extremo, e você observa agora uma lei de patentes que automaticamente, à primeira vista, não teria nada a ver com o Codex Alimentarius, agora se encontrando no meio do caminho. Os dois, de mãos dadas, porque até mesmo para você plantar, você terá que pagar royalties aos detentores do direito de patente das sementes ou mudas de planta, que essas pessoas registraram a patente, mas que na verdade foi você quem cultivou no seu terreno. Assim, se uma velha abobreira da sua casa agora serve para você se reutilizar das sementes, esqueça, porque as sementes da abóbora estão patenteadas. E você agora, para fazer um plantio de abóbora no fundo do seu quintal, para o seu próprio consumo, você terá que pagar royalties da semente. Esta lei, ela ultrapassa os parâmetros da comunicação via internet. Elas adentram na sua casa, no seu quintal, na sua dispensa, na sua comida. Eu vou trazer mais um vídeo falando sobre esta lei e para que a gente possa, então, no final do vídeo, colocar mais alguma coisa. Can you imagine your internet service? Você consegue imaginar seu provedor de internet vigiando tudo o que você faz no seu computador? Can you imagine generic drugs that could save lives being banned? Você consegue imaginar medicamentos genéricos que podem salvar vidas sendo banidos das farmácias? Você consegue imaginar sementes que poderiam alimentar milhares sendo controladas e retidas em nome de patentes? Isso está próximo de se tornar realidade com o ACTA. ACTA é o Acordo Comercial Anticontrafacção. Ela está disfarçada como acordo comercial, mas o ACTA vai muito, muito além disso. Durante 3 anos, o ACTA está sendo negociado em segredo por 39 países. Mas esses negociantes não são pessoas que você livremente escolheu elegendo-os. Eles não nos representam legalmente, mas estão decidindo leis pelas nossas costas. Passando por cima dos nossos processos democráticos, eles impõem novas sanções criminais, usando como disfarce impedir o compartilhamento de arquivos online. A ACTA visa tornar os serviços de internet e provedores de acesso legalmente responsáveis pelo que seus usuários fazem online, transformando assim os provedores em policiais e juízes particulares de direitos autorais, censurando suas redes. Com efeito, a liberdade de expressão está terrivelmente ameaçada. Em nome da proteção de patentes e direitos autorais, a ACTA está dando às grandes empresas o poder de parar medicamentos genéricos antes deles chegarem a quem precisa, e também de parar o uso de certas sementes para as colheitas. O Parlamento Europeu está para votar o ACTA a qualquer momento. Se não conseguir sintonizar a Rádio Casa Viva, não mude de rádio. Mude de computador. Rádio Casa Viva. Linda. Olá. Cá estamos, as meninas da rádio. Olá. Ora, será que ouviram a explicação sobre o ACTA? Que é o assunto que hoje... Mau contacto no cabo. As meninas da rádio hoje vão falar sobre a ACTA. Não exatamente as meninas, mas quem tem a acompanhá-las. E somos muitos aqui nesta sala e estúdio da Rádio Casa Viva. Vamos começar por fazer um pequeno enquadramento do ACTA, que surge depois do SOPA e do FIFA, não. PIPA. E para nos falar sobre isso, vou passar a palavra ao Tony. Tony vai falar com o microfone que tem o cabo fodido, vai dar uns ruidinhos por trás. Afinal, vou falar com este outro microfone e é sobre. Diz-me, Cristininha. Então, o ACTA, que é a nova ameaça da ANET, surge depois do SOPA e do PIPA. E o que é isso do SOPA e do PIPA? E que diferenças tem o ACTA em relação ao SOPA e ao PIPA? Escolheu a pessoa errada para fazer a pergunta. Pronto. SOPA, o Stop Online Piracy Act, digo eu, era uma coisa, primeiro, unicamente orientada para Estados Unidos, era uma tentativa de lei interna dos Estados Unidos, e unicamente também orientada para as questões da internet, o que os rapazes chamam pirataria. Portanto, era basicamente a tentativa da indústria do entretenimento conseguir estancar a partilha de ficheiros. Acho que era essa a perspectiva principal dos rapazes a fazer o SOPA, que tinha essa grande diferença em relação ao ACTA, que é o facto de ser uma lei unicamente aplicável aos Estados Unidos, era uma lei interna e não um tratado internacional, e que portanto depois também precisava de ser aprovada por Congresso ou Senado, lá naqueles processos técnicos de aprovação de leis internas nos Estados Unidos, e que ao contrário do ACTA, que sendo um tratado internacional basta lhe ser assinado pelo Presidente, para passar a ter força para se sobrepor às leis nacionais. E agora, enrascadíssimo, passo o microfone à Becas para continuar as explicações que a Cristininha pediu. Bom, eu mais que falar da lei atual, queria ler um parágrafo que foi escrito no 1876 e que diz a mesma coisa da que estamos a falar agora, finalmente. Existem leis injustas, contentaremos-nos com obedecê-las, esforçaremos-nos em emendá-las, obedecendo-as mientras tanto, ou as transgredimos de uma vez. Se a injustiça requer da tua colaboração, rompe a lei. Se uma contrafrição para deter a máquina. Isto é a desobediência civil de 1866. Então, eu acho que o paralelismo mais evidente com o tema da circulação de informação é precisamente o tema das terras, o tema do mancomum. Então, quando a colaboração entre a gente produz mais justiça a nível ético e, ao mesmo tempo, mais rendimento crescente a nível economia, é quando o sistema tem a necessidade de inventar leis que são contra a natura completamente, porque intentam pôr cercas ao ar, é dizer, intentam pôr um balado onde só há ar, isso não se pode fazer, é inviável, é insustível. Então, gera uma série de leis que são absolutamente fascistas, que não procuram outra cena que convertirá todo mundo em culpado. Quando compartilhar informação tem um custo zero, impedir a gente compartilhar informação é como não permitir respirar. Por lo tanto, a resposta legal é muito, muito forte e, ao mesmo tempo, é insustível. Ainda fazendo a cena a um nível de democracia zero, de que a gente não tem poder de decisão. Também, porque sou muito otimista, sempre vejo as coisas assim, mas também tem a piada de que a gente nem sequer está tentando legislar ou ocupar cargos políticos elevados para derrocar a lei. A gente está fazendo desde os sites, desde a sua casa, no seu centro social. Não precisa estar sentado numa tribuna a falar e discutir com ninguém. Não pode fazer tomando um café na casa. Eu acho que até tem piada esta possibilidade dentro da cena negativa. Que é, se não queres explicar que presunção de culpabilidade é essa? Que esta lei... No Estado espanhol, aproximadamente em 2009, quando também se criou a lei Sinde, que era sobre compartilhar ficheiros, se criou um canon ante todo hardware digital, também analógico, que possibilitara a cópia. Então, tinhas que pagar por adiantado a possibilidade de que tu descarregadas cenas de outras pessoas, supostamente para pagar a essas pessoas, não? Que vivem de criar, partindo de um modelo de economia errada. Mas a cena é que, se eu compro um USB, decido que só vou a gravar coisas minhas nesse USB e coisas dos meus colegas, da minha comunidade. Não vou a descarregar absolutamente nada que não conheça, que não tenha cultura livre. Eu tenho que pagar esse canon, apesar de que realmente não estou respondendo ao motivo por que se criou esse canon. Em consequência, sou decidida culpada antes de demonstrar de facto que eu fiz em esse presunto crime, que é a segunda cena, se é um crime ou não é. Pero ainda na hipótese de que fosse, negar a presunção de inocência é como negar um privilégio que temos desde o século XIX, ao menos. É realmente uma involução que não se está a discutir e que atenta a direitos naturais e fundamentais. Retomávamos esse assunto daqui mais um bocadinho, até porque temos aqui em Portugal uma proposta de lei de taxação das PENs, que é exatamente todos os documentos, todas as ferramentas digitais, não é? Que compremos, presumindo que vamos sempre fazer roubar, entre aspas, alguma coisa e não. E independentemente daquilo que façamos com elas, há sempre essa ideia de que vamos fazer alguma coisa de mal. E vamos falar sobre isso mais aqui um bocadinho. Agora, a Gui, que está ali muito entretida a desenhar, quer ter... Uh, Boa noite, então. Sobre a questão do paralelo com Espanha, portanto, quer em França já há neste momento uma legislação muito exigente e muito penalizadora das trocas digitais de informação, que leva a crime, portanto, há casos já concretos de pessoas que têm multas, como um senhor francês que foi multado em cerca de 20 mil euros por ter sacado 13 mil músicas, creio eu, ou não sei quantas músicas, não sei quantas eram, e que até por acaso esta semana houve um episódio engraçado relacionado com isso, porque o Godard, que é o realizador francês que acho que toda a gente conhece, deu dinheiro para ajudar a pagar a multa de uma dessas pessoas que foi multada por trocar informação. Pronto, e em Portugal também está em discussão, creio eu, foi apresentada à discussão, a lei da cópia privada, que implica o mesmo tipo de penalizações e de questões que a Beca estava a falar agora. E acho que isto ainda está em aberto, mas é provável que passe, estranhamente, porque eu ainda não encontrei ninguém a argumentar decentemente em defesa da proposta de lei, mas parece que isso é possível. O que significa que, somando a ata e esta lei, nós estamos a muito curto prazo a ter a hipótese de perder a internet como a conhecemos. Isto pode parecer muito dramático, mas a verdade é que é que há toda essa vontade, não é? E se calhar é difícil de separar isto das coisas que andaram a acontecer do Reino Unido e dos motins em Londres às revoltas das primaveras e outonos árabes e coisas que o valham, e da comunicação horizontal que se conseguiu estabelecer e de reação ao sistema a muitos níveis, e que, portanto, isso pode estar tudo relacionado, pode não estar, pode ser teoria da conspiração, e esse programa já foi ao bocadinho, mas de qualquer das formas acho que levanta aqui uma série de questões que era porreiro nós discutimos. Estamos de novo, vamos tentar focalizar a conversa. Estamos a falar, estamos aqui para falar do ATA, que além do SOPA, que além, não, que que como diferenças em relação ao SOPA, que era exclusivamente de antipirataria da internet, tem também prevê a impossibilidade de comercialização de genéricos e de sementes que não sejam patenteadas. E o que nós queríamos saber aqui... Atenção, ouvintes. Se conduzir, não sintoniza Rádio Casa Viva. Obrigado. Estamos de regresso. Já passou um momento de pânico de microfone. Esperemos que não volte. E então queria lembrar que o ATA para já não passa de uma declaração de intenções que foi assinada por 22 Estados-membros da União Europeia e que para ter força de lei terá que ser aprovado no Parlamento Europeu. Com o caso do SOPA, que não passou nos Estados Unidos, houve um bloqueio de sites pela primeira vez na história da internet. Há aqui quem diz que sim com a cabeça, que percebe mais do assunto do que eu. O que é que nós queremos agora saber? O que é que podemos fazer para impedir que o ATA, de facto, seja aprovado? E recordar que na Polónia houve um retrocesso na assinatura desta declaração de intenções, se não me engano, confirmar-me-ão, e sabemos quantos países é que assinaram, dos 27 da União Europeia, que são 20, os 22 é que assinaram, e quais os que não assinaram. Um dos que assinou, da União Europeia, assinaram 22 países e depois a coisa alarga-se a mais meia dúzia, digo eu, meia dúzia, que são basicamente as nações onde estão sediadas as grandes empresas farmacêuticas e as grandes empresas de entretenimento, mas isso é mera coincidência. E neste devaneio perdi-me um bocadinho sobre o que é que podemos fazer. O que é que podemos fazer? Eu tenho uma visão muito negativa disto e acho que basicamente o ATA ou os princípios que a coisa tem lá por dentro são relativamente inevitáveis, ou seja, eventualmente não serão impostos todos no imediato por uma questão de contestação que possam ter e de contestação acima de tudo dos países não ricos que não assinam, tipo Brasil e China, que provavelmente não gostam muito desta lei, mas que devagarinho a coisa se vai impondo. Agora, o que é que podemos fazer para contrariar isto? Mas voltando, elas estão a pedir o microfone de volta, espera aí. Então não podemos, caralho, faltava mais nada, até este homem fala em inevitáveis. Não, podemos sim senhor, há várias coisas que se podem fazer, já, imediatamente. Quando eu saí de casa há meia hora ou há uma hora, tá, já mais de 1.600.000 pessoas, parecendo que não é muita gente, assinaram uma petição que está em avaz.org, avaz é A-V-A-A-Z. Claro que estas petições são o que são, a gente já sabe, o ceticismo aconselha-se nestas coisas e é mesmo melhor sair para a rua. Mas é uma petição que basicamente é uma petição para o Parlamento Europeu, que acaba por ser a última linha de possível paragem disto já, não é? Para a questão da sopa que tinham estado a falar há bocadinho, foram recolhidas mais de 3 milhões de assinaturas, creio eu. No entanto, a ata, como a gente já disse aqui hoje, foi negociada muito em segredo, portanto, isto são tudo coisas recentes. Esta petição teve uma subida louca, muito rápida, isto tem para aí uma semana ou pouco mais, e vale a pena ir assinar. Portanto, eu vou repetir, a petição está em www.avaz, com dois A's e acabando em Z, .org/EN/EU Save the Internet, sendo que há underscores entre cada um, EU Save the Internet. Mas se puserem petição anti-ATA no Google, a coisa há de aparecer por enquanto. Entretanto, além disto, eu aproveito já para fazer a primeira publicidade da noite, e vou repetir isto várias vezes para o caso de malta ir ligando entretanto, já estão convocadas para o sábado 11 de fevereiro para o mundo todo, manifestações como já ocorreram na Polónia, manifestações enormes, para nos manifestarmos contra a ATA, porque vale mesmo a pena sair à rua e dizer que não estamos de acordo com isto e que isto não pode ir para a frente em nosso nome, pelo menos. Eu relembro que isto é uma manifestação, um protesto a acontecer a nível descentralizado internacional. Neste momento já há eventos convocados para variadíssimas cidades, na Áustria, na Bélgica, na Grã-Bretanha, na Bulgária, no Canadá, na República Checa, na Dinamarca, na Estónia, na França, na Alemanha, na Grécia, na Hungria, na Irlanda, na Letónia, no Luxemburgo, em Malta, na Holanda, na Polónia, cá em Portugal, na Roménia, na Escócia, na Eslováquia, na Eslovénia, na Suécia e na Suíça. Provavelmente até dia 11 vão aparecer mais eventos, mas o que isto significa para toda a gente que me está a ouvir cá em Portugal é que há uma manif para ir, muito, muito cedinho para as pessoas que gostam de dormir até tarde ao sábado, mas acho que vale mesmo a pena. Cá no Porto a manifestação está convocada para... foram 4 pessoas que propuseram aquilo e já, pelos vistos, até já pediram o papel da autorização e já há um cartaz para ir a circular e já há evento no Facebook que vocês podem procurar e está convocado para os aliados às 11 de dia 11 está, a convocatória diz que as pessoas podem ir de máscara se preferirem. Portanto, acho que sim, acho que há uma data de coisas que se pode fazer. Eu, aproveitando a publicidade, anunciava então os locais onde cá em Portugal está marcada a manifestação e está para o Porto às 11h30, em frente à Câmara do Porto, está para Lisboa também para as 11h30 e o ponto de encontro é o Marquês de Pombal, em Coimbra, à mesma hora, em frente à Câmara, aparentemente a Praça 8 de Maio, e em Viseu, numa tal Praça da República, às 11h30. Isto é, eu concordo que é uma forma de tentar evitar que estas coisas passem pelo menos tão rapidamente, não é? E se fizerem sempre que elas tentam passar, pode ser que elas se atrasem definitivamente. Eu não sou tão otimista como isso, mas pronto, cabe-nos aqui fazer este papel assim de rapaz otimista também. É às 11h30, é às 11h30. Às 11 para quem ainda toma, às 11 para quem toma cafezito e gosta de fazer o seu e tal. Às 11 para acordar com a cornetinha e às 11h30 para começar a partir as montras, então. E isto é importante, não só pela questão da internet, como o outro senhor brasileirinho há um bocadinho nos explicou, que isto tem implicações a nível da alimentação e do domínio da alimentação a nível mundial e da medicação e do domínio dos medicamentos a nível mundial também. Mas em termos de muito concretos de internet, que é uma coisa que eventualmente afetará mais as pessoas que ouvem rádios online, mais do que a agricultura, e eventualmente, dependendo da idade, mais do que a medicação. Esta ideia de que a partir de agora a Zona ou a ME ou quem quer que te faça o serviço de internet vai ter que recolher e gravar e inspecionar todos os pacotes de informação que tu mandas e recebes, e que, ou seja, eles passam a ser responsabilizados legalmente por qualquer crime que tu cometas, qualquer upload ou download de material protegido por direitos de autor, e como passam a ser responsabilizados criminalmente, começam a ter que se proteger e a gravar e a inspecionar. Que era uma das coisas onde este tipo de ideias barrava sempre, era que são as grandes belezas do capitalismo, era que as empresas fornecedoras de serviços de internet não queriam propriamente gastar milhões a comprar computadores para armazenar informação, e que agora, por este golpe legal de transformar todos os pacotes que circulam em coisas suspeitas e, portanto, passíveis de ser guardadas, a tal forma de inverter a cena da presunção de inocência, isto para mim é um absurdo tão grande que só por isto, sem falar nas questões relacionadas, igualmente absurdas e eventualmente muito mais graves para a existência humana, da alimentação e dos medicamentos e de tudo o que está incluído por aí. Só este ridículo de a pessoa a quem tu pagas estar obrigada legalmente a vigiar todos os teus passos é um fenómeno que eu gostava de ver aqui mais dissecado também. Pois, há bocadinho, quando o senhor brasileiro explicava o que era o ATA, o Vítor comentava que era impossível ter policiamento disto tudo. É verdade. Então, como é que justificas tal? Eu acho que vai ser difícil haver policiamento disso tudo, mas contradiz que disseram logo algo que que me pareceu fez muito sentido, que é, eles não vão conseguir fiscalizar 100 pessoas, mas apanham uma ou duas no meio dessas 100 e fazem exemplo. E espero que não seja eu, não é? Março Negro. De quinta-feira, 1 de março de 2012, até sábado, 31 de março de 2012, com as contínuas campanhas que surgem para censurar a internet, como Sopa, Pipa, e Ata, e com o facho de websites como o Mega Upload, acusado de pirataria e conspiração, chegou o momento de enfrentar os lobbies musicais, cinematográficos, e das indústrias audiovisuais. A única maneira será atacar onde de verdade lhes dói, nas suas margens de lucros. Em março de 2012 realiza-se o primeiro relatório económico mundial do ano. Por isso, não comprem nenhum disco, não descarreguem nenhuma música, legal ou ilegalmente, não vejam nenhum filme no cinema ou descarreguem uma cópia, não comprem nenhum DVD, não comprem nenhum videojogo, não comprem nenhum livro nem nenhuma revista, esperem até abril, aguentem 4 semanas e deixem que estas empresas sofram uma quebra de lucros logo no primeiro relatório do ano, um golpe económico que definitivamente será visto com atenção, pelos governos de todo o mundo pela grande perda de receitas. Esta ação pode servir como uma declaração de intenções. Não toleraremos a pressão de nenhuma indústria a favor de uma lei de censura à internet. Até breve. Centrando-nos no policiamento dos downloads da internet, vamos lembrar que tudo isto é feito em nome dos direitos de autor. O que é isso, direitos de autor? Quem é que nos quer explicar? Os direitos de autor são um invento legislativo que surgiu no tempo da imprensa, realmente, quando os meios de produção para fazer copias estavam em mãos muito centralizadas, em poucas mãos, em mãos burguesas. Era um jeito de assegurar que criadoras e artistas puderam fazer o seu trabalho e receber dinheiro por cada copia que realizavam. Este jeito como manter a possibilidade de poder seguir a criar. Essa legislação seguiu até agora. E passaram diversas revoluções tecnológicas pelo meio. A última é a mais grande, é a que permite fazer uma copia a custo zero. Então, como que a lei que se baseava em recursos de economia decrescente, de que se te dou uma copia em papel de algo, eu fico sem ela, não podemos duplicá-la assim de imediato, se não temos o meio de produção, chegou a democratizar-se. Então, agora mesmo qualquer pode duplicar essa informação. Se eu compartilho algo contigo, eu não perdo o que tenho. Simplesmente compartilho, podemos gerar uma ideia mais grande a partir de ler o mesmo documento e poder fazer um brainstorming. Então, agora a economia de recursos crescentes, estamos numa legislação que não está adaptada à realidade do momento e que o que faz é poner una cárcel, poner limitaciones donde solo puede haber productividad creativa y positiva. ¿Y entonces quién es que gana con los derechos de autor? ¿Para dónde es que va ese dinero? ¿Va para los autores? E esse dinheiro vai para os autores assim numa, eu não sei, há um gráfico que tem circulado assim aí pelas netas, esse dinheiro vai para os autores numa percentagem ínfima e vai por estimativa em função do número de vendas, ou seja, cada vez que uma rádio manda 100 euritos para a Sociedade Portuguesa de Autores, eles pegam nos 5 euros que são para os autores e dão 2 aos senhores que vendem mais e por aí abaixo até aos senhores que vendem menos. Portanto, até ao cêntimo para a malta que tem menos visibilidade pública e não sei quantos. Eu acho que a coisa funciona assim. Quem, quem perde com os direitos de autor, pelo menos nesse sentido assim tão fechado, em que a partilha e a aquisição gratuita é proibida, quem perde são os consumidores e, em princípio, se é que esse conceito possa existir, a cultura mundial, não é? Ou seja, cada vez que uma obra de algum ser humano é impedida de circular, é necessariamente uma perda para a construção mundial de cultura, não é? E voltando um bocadinho atrás, o que é que será o conceito, assim, mais depois desta explicação fantástica da Becas da questão histórica e mais política da coisa, o conceito filosófico do direito de autor é a mania que a malta, se é que mania é uma palavra que pode aparecer em algum conceito filosófico, é a mania que a malta tem de achar que pegar em milhões de anos de construção humana, baralhar a coisa de uma forma diferente e apresentá-la como novidade, lhe dá direito depois a ter mais direito sobre ela do que o resto dos seres humanos. E é uma questão que nem se põe, esta teoria dos direitos humanos fechados em que a partilha é proibida, é uma questão que nem se põe ao nível dos artistas, porque existem estudos que também têm circulado por aí que mostram que de 99 a 2009, portanto no que a Beca chamaria a pré-história e a história, portanto antes da generalização da net e depois da generalização da net, a generalidade dos artistas tem ganho bastante mais dinheiro do que o que ganhava antes da possibilidade tão fácil de se partilhar a música deles, pelo menos a falar em questões de música. E outra ideia que é preciso desmistificar é que a ausência de um conceito de direitos de autor fechado, em que toda a partilha, todo o usufruto da obra não pago é proibido, a ideia de que o contrário disso é o caos, é mentira, não é? Existem possibilidades alternativas de proteger, por exemplo, a autoria ou evitar a utilização para que a tua música seja depois vista numa publicidade de uma máquina de barbear ou qualquer coisa. Há formas de proteger esse tipo de coisas, não impedindo a livre circulação da obra que é criada. Mas acima de tudo, essa ideia de que as pessoas acham que podem pegar nas 8 notas musicais que já alguém inventou e fazer, misturá-las de determinada forma e depois dizer: esta música é só minha e se vocês quiserem passá-la na Rádio Casa Viva tenho que pagar royalties. É um absurdo, parecido com o absurdo da IATA pôr os fornecedores de internet a policiarem os seus próprios clientes. O Vítor pode dizer uma coisa. Queria aqui uma questão. Imaginem que eu tinha uma banda e como artista faço um álbum e quero pôr a minha música disponível gratuitamente para toda a gente, mas foi gravado por uma produtora e essa produtora tem direitos de autor sobre a minha música, mas eu sou artista e quero que ela seja livre. Como é que isso funciona? Não estou a ver. Acho que tu no contrato que fizeste com essa editora assinaste uma cena como cedeste os teus direitos de artista à editora, ela faz o que quer. Não? Não, porque eu tenho que receber uma percentagem que eu não quero. Eu posso devolver esse dinheiro? Tens que perguntar à tua editora. A questão é, mas a questão base é o que esta menina da rádio mais novinha disse. Que é que tu deixas de ter propriedade sobre os teus direitos de autor. Ou seja, é a editora que passa a ter a propriedade dos teus direitos de autor. E é por isso que aparecem nas coletâneas coisas tão fantásticas como Sérgio Godinho gentilmente cedido por Universal ou qualquer coisa assim. Ou seja, tu, a partir da altura em que assinas esse contrato com a editora, deixas de ser tu próprio o dono da obra, não é? Passam a ser eles os legítimos proprietários da coisa. Pois, eu acho que a questão aqui acaba por ser um bocado, pelo menos para mim, que sou uma, talvez seja uma deslumbrada com a internet, porque havia coisa a crescer, não é? Existia a generalização de que falava o António Sobranceiras há um bocadinho. E a questão é que a partir do momento em que, como dizia a Beca, se pode multiplicar uma coisa e cedê-la sem a perder, há aqui um clique qualquer que mudou, não é? E acho que isso é uma coisa que é muito difícil andar para trás. Quer dizer, o ganhar terreno do Linux, que só ainda não está para aí em 99% dos computadores, porque há acordos com governos e há companhias que fazem programas de computador que pagam para a coisa não se, ou que são pagas para não desenvolverem as coisas para Linux, porque para ver se aquilo não anda tanto para a frente. Mas a verdade é que há uma série de infraestruturas online e cedidas online e trocadas e trabalhadas online, de trabalho voluntário, que até, de certa forma, questionam um bocado o que é o trabalho hoje e o que é que vale, o que é que vale essa criação de redes de partilha e essa criação de estruturas alternativas e melhores. E a maior parte dessas coisas boas que anda para aí, que é de direito livre, estão realmente a funcionar em sistemas de copyleft e em, né? E portanto isso acaba por ser uma forma nova de pensar, e se calhar as pessoas que estão agora a acabar de ser adolescentes e que já viveram com este tipo de mentalidade são até influenciadas de forma política no pensamento delas por isto, não é? Aquela declaração da independência da internet, não é? Os governos não podem exercer, nós não os reconhecemos como governantes, porque aqui não há fronteiras, e não é? Há toda uma difusão até do espaço físico que acaba por implicar. A Beca está a dizer que sim, eu acho que ela tem coisas muito mais interessantes que eu para dizer. No, sobre las cenas que salieron, sobre las posibilidades de reivindicación desde ANET. Bueno, sobre la cuestión generacional, que yo levé una sorpresa, fue poco con este tema, haciendo una cena, tenía que hacer unos workshops en un museo de Vigo, sobre el tema de software libre, era para adolescentes. Yo achaba que, bueno, eran todos rapaces desde los 12 a los 17 años, que todo el mundo supiera que era software libre, toda esta escena realmente ver una evolución. Desafortunadamente no era para nada así. E incluso hay estadísticas, por ejemplo, de Extremadura, que tienen toda administración pública migrada a Linux. Universitarios dedicados a área de información y de comunicación no sabían hacer procuras de Google específicas para documentos de cultura libre. Es decir, que temos muitíssimo trabalho que fazer para sair à rua e tentar parar as leis, mas também para ir mais à frente das leis. Ou seja, a cena é que, por como está planteado o sistema de CISAO, pouco temos que fazer a nível de parar essas leis. Temos que tentá-lo sempre, mas também conscientes do fracasso muito provável, a longo prazo, quero dizer. Só para-se uma vez, mas dentro de 4 meses vai voltar a estar, 4 meses, e a gente tem que procurar de comer, eles só têm fácil para fazer cada 4 meses a mesma cena. Então, o que se passa? Pois que há que construir a nossa própria rede autônoma e prescindir desta questão. Se o que se penaliza é a partilha de ficheiros, pois vamos a compartilhar ficheiros now em Megabload, que é uma empresa que centraliza a informação. Era engraçada, mas não era nem a saída mais ética a nível político, nem tampouco a mais eficiente, que é o engraçado do sistema distribuído, não, de informação, que é o mais eficiente a par do mais justo. Então, só podemos ganhar se o fazemos bem e unamos forças. Então, o que é também curioso é que antes não sai falar de uma cena, estar em contra dela, e por exemplo, acá a infraestructura dos computadores que están, es perfecta para que todo el mundo saiba todo lo que estamos a compartillar. Pueden entrar no router porque está por defecto, ¿no? No proveedor de contenidos, pueden entrar en cualquier computador que tiene toda la misma paz, es muy sinxela. Pueden entrar seguramente en los web servers, porque la mayoría no serán autónomos. Quer dizer, eu acho que independentemente de como se acontecem estas leis, plantejar-se muito a sério esta questão e fazer as coisas empregando tecnologias que impidam que acedam às IPs da gente que está a partilhar. É o jeito mais eficiente de que, ainda que te queiram criminalizar, primeiro têm que mostrar que és tu. E se têm que passar pela legislação de outro país para poder aceder a estes dados, pois já têm muita burocracia que fazer. Um pouco por aí, plantejo. Ou seja, que às vezes... Eu acho que está bem sair para deter uma lei, mas gosto também mais da cena de finalmente que legislem o que quiser. Nós vamos a construir a nossa autonomia e lá que não possa enganar realmente. Não? Eu era só para concordar, porque a gente aqui abana as mãozinhas e tudo, mas isto ainda não é a rádio e televisão Casa Viva. Era só para concordar, não só nestas questões relacionadas com a internet, e já agora, porque o ATA não vai só por aí na cena da soberania alimentar e não sei quantos, há um livro que se chama O Discurso da Servidão Voluntária, que explica muito bem que o poder existe porque há quem obedeça, não é? E aqui no sentido de mais, ou tão mais importante, digo eu, do que parar estas leis ou adiá-las o mais possível, o interesse de adiá-las o mais possível é nós próprios conseguirmos, no entretanto, ir construindo a nossa própria vida sem necessitar depois sequer de ser censurados, porque termos as nossas redes já desenvolvidas noutro sentido. Isso é trabalheira, mas a revolução não acontece um dia para o outro e, portanto, tem que ser construído de baixo para cima, digo eu, não só na questão da internet, mas eventualmente nas outras questões todas da vida, não é? Acabar com o Estado, tornando obsoleto, se calhar, em vez de sendo através de formas mais... E hoje até com uma remelada sobre o ACTA, tentaremos música livre. Casa Viva, uma rádio nada amiga. Yes. Como disse a Kate, tentaremos esta noite passar só música livre. Não foi o caso, ouvimos Radiohead. Em compensação, eles têm o último álbum disponível na internet. Não é publicidade, é só uma passagem para que alguém explique o que é uma música de domínio livre. Uma música, mais o conceito contrário ao fecho completo do usufruto da música, ou seja, uma música com o conceito de copyright, que aparece aquele Czinho dentro da bolinha, é uma música em que tu só podes ouvir, música, isto não é aplicado só à música, não é? Ou, se calhar a coisa mais fácil de falar, mas não é aplicado só à música, mas é essa música que tem o Czinho. É uma música que tu só podes usufruir comprando. Legalmente é uma música que só podes usufruir comprando. A música livre, por outro lado, é uma música que tu podes sempre usufruir gratuitamente e que tem esse princípio básico da descarga e da partilha livre e gratuita. E daí para a frente, dependendo da vontade do autor, a coisa pode-se aprofundar em termos de proteção de alguns direitos ou não. Ou seja, podes ir do conceito mais livre, que é o domínio público, em que quem quiser saca, partilha, faz o que quiser, diz que é dele, manipula, faz como quiser, até ao conceito quase fechado em que exiges que se diga quem é o autor, exiges que a coisa seja partilhada da forma como foi partilhada pelo próprio autor, proíbes o uso comercial, proíbes a utilização e a manipulação da obra para fazer obras subsequentes, podes fazer isso tudo, à exceção de proibir a descarga e a partilha livre. Acho que não me esqueci de nada, mas temos aqui gente com muito mais conhecimentos disto do que eu. Que eu vou estragar porque estava distraído e disse... Bueno, retomo aí uma questão feita. Só conduz ao... bueno... Off the records, comentou-se que há uma cena. Eu vou a retomar por aí. Falou-se do MySpace. O pensamento independente. Do MySpace. E de como... Não, perguntou-se em concreto como descarregar coisas do MySpace. Para mim, pessoalmente, como o mal menor, como poder fazê-lo. E dizer, tenho um sistema completamente fechado. Que curioso que a gente... continúe a empregar, ¿no? Porque realmente como un búnker blindado para descargar música de la hay que realmente complicarse mucho la vida. Ese ya hace desde el software libre, pues directamente corres un script, que o Víctor ya sabe que un script es muy difícil, sabe correr. Mas realmente ha costado, es que existen muchísimos net labels que tienen música licenciada en cultura libre. É que acontece muitas vezes que no panorama mais alternativo do que se chamou sempre, não? Ao longo dos 90, ademais, a cultura independente, se segue a empregar ferramentas de compartilhar os ficheiros muito privativas, redes sociais muito privativas, que ademais reservam-se muitos direitos sobre o que ali está a acontecer e o que ali se está a publicar, ademais de impor limitações e restrições às usuárias para aceder e poder descarregar. Então, que sempre remato aqui, a minha solução realmente, independentemente de instalar o script, mientras continua a chatear a cena de MySpace, e a malta tem as coisas de MySpace, pois descarregar de lá, mas realmente promover toda uma redistribuída nos labels, onde a gente pode descarregar o que quiser. O pensamento independente só conduz ao caos. Pensar é mau. Pensar dá trabalho. Pensar é um desperdício de tempo que devias usar para fazer compras. Música. dinheiro que te pagam ao fim do mês, que é o dinheiro que tu nunca vês. O que é o dinheiro com que pagas o pão? Será que isso é dinheiro ou não? Roupa, o que é o dinheiro com que pagas a sopa? Quanto vale o dinheiro que te pagam ou não? Quanto vale o dinheiro que te vão pagar? E acho que o que falta falar talvez seja a questão que já se falou nos vídeos ou no áudio dos vídeos que se transmitiu no início do programa, que é a questão da forma como isto foi feito, não é? Portanto, é um acordo que, relembrando, afeta quer a questão da agricultura por causa das patentes sobre as sementes, quer a produção de medicamentos genéricos, que vai afetar muito os países subdesenvolvidos, o que significa que eles nem sequer foram ouvidos nestas negociações. A maior parte das coisas que foram ouvidas foram lobbies em termos de indústria farmacêutica e tal, como convém. E portanto, numa altura em que pela Europa fora e não só há questões postas muito claramente nas ruas há muito tempo sobre uma suposta crise de representação, acho que importa aqui pensar que isto é um acordo feito nos bastidores por representantes de representantes, mas não eleitos diretamente nem mandatados diretamente para fazer isto, e que se calhar isto não passava se fosse perguntado às pessoas. Quer dizer, se nós tivéssemos uma altura de esclarecimento sobre isto. Acabou de entrar aqui na sala uma pessoa que acabou de descobrir o que era o ATA e de começar a ler umas coisas e está verdadeiramente chocada a enrolar um cigarro e a dizer: isto é o fim da internet, isto é o fim da internet. Não sei se ela quer falar, mas se quiser ela tem tempo para dizer. Está chocada, estou só, o resto das pessoas podem atestar que ela está realmente chocada. Está chocada. E portanto, se calhar era a altura de nos perguntarem qualquer coisa relativamente a isto. Quer dizer, se acham, a gente podia fazer quase um desafio, que era: ó, meus caros, perguntem lá sim ou não se a gente quer isto. E não sei qual seria o resultado disto, mas talvez uma boa pista seja isto ter sido cozinhado tudo às escondidas, toda a gente, e apresentado agora como um facto consumado, como qualquer inevitável. E a única razão pela qual nós não temos gente a partir coisas e em fúria na rua é porque ainda ninguém tem muito bem a noção das implicações que isto vai ter, não é? Mas não sei. Só para lembrar que começou a ser cozinhado em 2007, há 5 anos, e só agora é que sou. Marita vai mostrar a sua indignação, que acaba de conhecer o ATA. I'm very angry. I'm really lost in translations and stuff and information notices. I don't read very a lot here. Well, now I see. I went to internet and read a lot. Fodas, cucarella, tartarella. It's like, well, it means this is a time of monopoles right now, which is beginning. Because this is not, if it's only thing what it gave, it's like personal, every person, every citizen had a chance to make their own network, to make innovations. Every kind of innovation needs a network. Every kind of objective thinking needs to have exchange to go forward. Every kind of moving needs to have exchange with the others. If right now some big monopoles cut it, then it's just they choose what they feed you in your iPhones. They choose what you feed, what you read in. So you are the one who consumes it in your divan, and they are the ones who make the choices and get the fucking money out of it. So it's no democracy. There is no democracy. What the? And I'm very glad. I'm very angry. But I'm very glad because I read as well how our why it was not accepted in Estonia. I read it was because it was so secret and it came out with the WikiLeaks. But in Estonia, as soon as it came out with the WikiLeaks, they started to have still like open public discussions in a way about it. Yeah. I know about these things because it's called like the protection of authors. But the aim of it was first to protect the small ones, small artists who needs to get money out. But right now it has changed the meaning. It has nothing to do with it, you know. It's monopolies against the artist in this way. And if we wouldn't have that kind of ACTA, whatever fucked up thing, then it hasn't changed really so much the money coming in. Because, okay, perhaps so much CDs are not sold out, but still the legal music movement is much bigger in the internet. So they still sell much in the internet and they still go to concerts. So in this way, legally, nothing has changed. It's just a way of having control. It's going back to the 20th century. Or 19th century. What I don't know. I'm a bit amazed. Yeah. favor, eu fico aqui. Olha, pronto, o músico chama-se. Ok, acabou, pronto, fica aqui, na boa. Pronto, chama-se Escravos do Estado. Vai acabar com a escravatura. E isto foi Caos Social na Praça da Corujeira e foi muito bom. E acabaram a tocar, pois é, Eloís, à beira da tua casa, acabaram a tocar Pistols, música que, cujos direitos pertencem à EMI, mas como foi pirateada pelos Caos Social e ainda por cima tocada na Praça da Corujeira, o que tem nível. A gente considera a coisa como música livre também. A seguir é um golpezinho meu, uma música fantástica de uns gajos chamados Antlassen ou qualquer coisa, não ponha já, só estou a anunciar já, só para dizer outra cena, que são os rapazes que editam a coisa num dos sítios onde é possível as bandas editarem a música, terem alguns direitos protegidos, mas permitirem sempre a descarga e a partilha, no caso o Jamendo, que é o sítio onde o Sr. Vítor ali tem a banda dele desmarcada, que também se pode comprar e pode-se ganhar dinheiro, há a possibilidade de oferecer dinheiro às bandas, há a possibilidade de estabelecimentos comerciais utilizarem playlists e se quiserem pagar às bandas, em vez de pagar às sociedades portuguesas de autores, há uma quantidade de possibilidades, podes comprar músicas, podes comprar CDs, mas podes sempre descarregar e partilhar livremente. Antes de passar para a tal musiquinha, eu queria pegar ali na ideia da Mademoiselle da falta de democracia nesta questão, e que tem uma lógica, também pegando um bocado no que a Becas disse, que estas coisas, se forem demasiado publicitadas acabam por nunca ter o apoio popular. Estas são as leis típicas de que se fossem a referendo, e se calhar é por aí que não vão, não tinham hipótese de passar, não é? Porque tecnicamente toda a gente gosta de descarregar e partilhar as coisas que gosta, não é? Muito, muito. E portanto, isso não nunca teria aceitação popular que permitisse. Isso viu-se, o SOPA foi parado porque teve tempo suficiente para ter uma contestação preparada, não é? E a ideia aqui, calculo eu, que todo este secretismo, que é típico das ideias que eles sabem que não são populares. E neste caso, eu, por exemplo, descobri esta questão do ACTA, que agora parecia o brasileiro, descobri a questão do ACTA há uma ou duas semanas, não é? E o nosso grego, que é um rapaz mergulhado nestas cenas dos zeros e uns, já tinha a coisa há mais algum tempo, mas eu soube isto há 15 dias, e há informações que dizem que no início de março o Parlamento Europeu vai ratificar a assinatura que já aconteceu. Eu não sei se aqui já se disse, a União Europeia, acho que já se disse, ou 22 países da União Europeia, entre os quais Portugal, já assinaram este acordo, que passa a ter validade legal na União Europeia a partir da altura em que, ou pelo menos em alguns desses países que assinaram, passa a ter validade legal a partir da altura em que o Parlamento Europeu permita que ratifique essa decisão. E isso está para acontecer, há quem diga agora no início de março, há quem fale em junho, mas existe a possibilidade de em março, uma coisa que me passou a mim despercebida, e nem sou das pessoas mais distraídas do planeta, que me passou a mim despercebida até há duas semanas, pode ser decidida aqui, daqui a mais duas semanas. É assim um bocado assustador, uma coisa assim deste tamanho, com esta novidade. E eu calculo que este secretismo tem a ver com esta necessidade de manter secreto uma coisa que se sabe que não é popular. Não sei qual é que é a tua ideia, Beck. Eu queria comentar que há um par de conceitos aí que estivemos a falar e que não estou completamente certa de que ficaram assim muito claros. É um que te lançaste, que é o de que a cultura livre é também a cultura popular, e que realmente a cultura livre não deixa de ser uma coisa que está tentando recuperar a cultura oral, a cultura que se transmitia de boca a boca, de geração a geração, e que simplesmente circulava. Realmente foi a cultura imprensa que limitou isso. Quero dizer com isto, que o digital nem sequer está inventando nada muito novo, a nível de tecnologia social, ao menos, sim, a nível de tecnologia própria física, não a nível técnico, mas o que lá tem baixo é exatamente o mesmo, que o lume no meio e o círculo e os avós contando aos meninos o que estava a acontecer, para que se replicasse infinitamente. Isso é importante que se saiba, que se conheça assim. A outra é sobre o tema de llamamento, as possibilidades dos nativos, etc. Que também é muito importante que se perceba que livre não é grátis, que como a primeira frase de Richard Stallman, que foi o criador assim do software livre, mas que é muito importante porque, finalmente, ainda que muitas cenas que estamos a fazer como ativistas e como ativistas, por suposto, são gratuitamente porque são militância política, também a cena de que no próprio autoemprego tudo se faz em software livre, etc., de que se demonstre que é um modelo econômico viável, é muito importante porque toda a sociedade tem uma economia e nós queremos construir uma que não seja capitalista, mas vai ter uma economia, necessariamente. É importante também valorar esse aspecto, na onda de Jamendo, etc. Eu meto aqui a colherada para dizer que, no caso dos Radiohead, que foram falados há um bocadinho, consta que quando eles disponibilizaram o último álbum, acho que até os dois últimos, mas quando disponibilizaram o último álbum, abriram também a... Pronto, quem quiser doar, doa à vontade, e acho que ganharam mais dinheiro... com as doações de quem podia. Eu, por exemplo, não dei nada e agradeço muito a possibilidade de descarga, mas acho que ganhava mais dinheiro assim do que por um acordo normal com uma editora, portanto. Eu hoje vi um comentário no Facebook muito engraçado sobre a ATA, que descobri há um bocado que os CDs e não sei o que mais possuem um C, pelo que o Tony diz, não é? E esse C corresponde que tens de pagar Creative Commons. E então, pelos vistos, pelo comentário que eu vi, que a ata que se escreve com C, com o novo acordo ortográfico, vai deixar de ter C, portanto, vai-se deixar de pagar tudo e vai ser retificado. Na rádio toda. Yeah. no tienen presa, no nos saturaré. La lluita de todos los días, ahí está, porque bla, bla, bla, con el fe molde y per la boca por el pez. Porque que está muy mal, eso ya se sabe, lo que cada día espero en cuenta de criticarme, que equipo tira te quedará. Que tú estás todo el que ya te sabe y desde vos teorías no son mezcla y son. No perdas el bien y dame un pergunta do ouvinte. É verdade, chegou-nos uma pergunta via SMS de um ouvinte, que é a seguinte: se são os Estados Unidos que controlam o veículo físico da net, podendo desligar todo o sistema, como é possível criar uma rede alternativa? Bom, realmente os Estados Unidos não podem controlar o veículo físico da net, porque o principio así fundamental para comprenderlo, acho que é o de rede distribuída, o protocolo TCP/IP, que é o que veicula a internet, se baseia por eficiência. Isto é um sistema de rede distribuída, então há muitos nodos, a informação, os pacotes de informação passam por diversos nodos para que, se um fosse fechado, a informação encontre rutas alternativas. Isso é o próprio desenho da rede e do protocolo da net, num momento no que ainda existia a Guerra Fria, em que se fez precisamente para impedir que, a nível militar, alguém pudesse fechar um nodo da rede e acabar com a circulação de informação. Foi criado assim. Então, Estados Unidos não tem mais poder nesse sentido que qualquer outro nodo. A rede de servidores, a rede de infraestrutura de rede que tem internet a nível mundial, não depende só dos Estados Unidos em absoluto. O sistema de DNS, de sistema de registros de domínio, de inventários de domínio, sim, que até faz muito pouco era praticamente centralizado nos Estados Unidos, e ali sim que tinham um poder bastante amplo. Apesar de que realmente tu podes ter o teu site ou o teu server a funcionar com um código numérico. Mas se quiseres realmente fazer a cena de poner a letra, etc., dependes de um domínio. Agora mesmo existem diversas entidades que te permitem registrar-te em Europa, em outros lugares, em Ásia também, etc. Então, ainda que jurdida esta tecnologia de Estados Unidos, não tenham a potestade realmente. Não é como a bomba atômica, né? Quem tem a bomba atômica preme um botão e acaba de foder ao mundo. Com a net é mais complicado pela cena da estrutura de rede distribuída. Pleasure, it's high. Do you feel? show it, show it, show it. Body, honey, you found, come out so good. Let's do it. e não esquecendo a mobilização para dia 11 no Porto às 11h30 nos Aliados. E agora lembremos que está em curso uma nova petição para fazer frente à proposta de lei 118, que defende uma taxa sobre, por exemplo, pênis ou cartões de memória. Essa petição indica como premissas falsas, uma, duas, três, quatro, cinco, tem cinco premissas falsas que são as seguintes. A proposta de lei tem como premissa que todos os equipamentos de armazenamento digital são ferramentas de usufruto de cópia privada. Na esmagadoria das vezes, os produtos de armazenamento destinam-se a conteúdos próprios e não a cópias privadas autorizadas pelas leis vigentes. A cópia privada é permitida pelo Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos. Não existem estudos sérios demonstrando o dano económico derivado da cópia privada. Vários países estão a acabar com a taxação da cópia privada, como por exemplo a vizinha Espanha, que tanto é apontada como exemplo pelos promotores da proposta de lei de 118. É falso que quem vai pagar a taxa sem prejuízo para os consumidores sejam os revendedores, distribuidores, retalhistas, etc. O artigo 6º torna isso bem claro ao definir quem está isento do pagamento da taxa. A Beca, que não é espanhola, é galega, mas ouviu citado aqui o nome da vizinha Espanha e gostava que comentasse. Sim, o primeiro que tenho a dizer é que Espanha não existe, é um invento de fascistas, existe o Estado espanhol. Sobre a cena da Lei Sinde, a verdade é que a Lei Sinde não conseguiu fechar site nenhum. Houve uma resposta muito bem organizada por parte de activistas.net. Então, se trabalhou assim, próprio distribuído também. A malta, que era abogada, que estava em prol dessa cena, artilhou tudo a nível legal, de ver como era, que funcionava a nível internacional e toda a cena. Logo pela banda técnica se artilharam alternativas para poder evadir. E houve gente que se molestou em documentar, em fazer um livro incluso, que se publicou na editorial Traficantes de Sueños, e que tive muita difusão. E realmente acho que a nível legal, pois, se calhar por isso tenhas avisado tão pessimista da luta contra a legislação, porque a Lei Sinde foi paralisada muitas vezes, logrou-se e ao final ganhou, porque eles podem plantejar de novo este debate legislativo, podem tentar aprová-la de cada vez, e as forças, pois, de cara ao movimento de artilhar uma resposta muito firme, muito massiva, pois nem sempre é tão fácil e nem sempre difícil de fazer. Então eu acho que o que foi uma experiência positiva, muito positiva, foi ver a capacidade de resposta de podemos nos defender assim e de conseguir qualquer coisa, não? Também outra cena que é mais pessimista, mas que acontece, que tenha mais meios que nós, então também é um bocado, às vezes, cansino ver o tempo de esforço que a comunidade investe em fazer coisas que às vezes são varridos com muita facilidade, não é? Pero, bueno, entre estas coisas, eu acho que incluso, não sei se é mais grave, se se pode quantificar isto, pero quando a União Europeia pretendeu e conseguiu legalizar que a taxa de organismos geneticamente modificados que é admitido no selo de agricultura ecológica é dado do 0,8% dentro do próprio selo ecológico. Então isso significa que, como não podem evitar que se permitem os transgénicos, é inevitável que tu estes contaminado, então até aumentam essa taxa para que seja legal poder fazê-lo. Acho que a única resposta possível é, no caso dos transgénicos, acho muito bem o que aconteceu em Portugal e como se cegaram, medidas muito contundentes e visíveis. A esse nível, a nível net, acho muito, muita piada na cena dos anónimos. Creio que são a parte mediática, não? Que pode fazer que a bolsa, por exemplo, faça a crasp diretamente, simultaneamente é uma construção um bocado mais sólida, mas às vezes é complicado. E outro dia comentava assim que porque não havia mais cena ou mais alternativas, e existir existem, mas quando a mesma gente as tem que construir e as tem que divulgar e as tem que socializar, pois é um bocado complicado. Aqui queria lançar uma pergunta precisamente de como se acha que fora do técnico, que não é nem o grosso do trabalho, na minha opinião, se pode fazer para divulgar esta luta. Eu acho que para começar, devia, uma coisa que tem acontecido este ano, que tem tido muita piada, é uma certa união entre pá, gráficos e malta que gosta de... Felizmente já temos ferramentas até livres, como o GIMP, do qual eu sou completamente dependente, quando eu estava em amena competição cá na Casa Viva. Entre foi uma competição entre Photoshop e GIMP, muito engraçada, porque eu não tomei parte, mas estava a torcer pelo GIMP, obviamente. Ou seja, já há software livre para se poder fazer cartazes e coisas, e já toda a gente sabe dudelar um bocadinho de alguma forma. E eu acho que este ano notou-se muito que houve muito essa noção. O que ele disse? Adobe Forever. Desgraçado. Pronto, ainda. Saindo do, como tu dizias ontem, da escravidão da Adobe, não é? De sair desse monopólio terrível. E eu acho que tem piada porque nos últimos tempos parece-me que à volta do Occupy, das acampadas e tal, houve muita gente a começar a colaborar. E se calhar, como agora os anónimos, que eu tenho as minhas reservas porque eu não posso interferir de nenhuma forma que eu saiba nas decisões tomadas pelo coletivo, não é? Mas eu sei que é uma data de gente e sei que as decisões são participadas dentro dos próprios coletivos de hackers. É lógico que eu, não podendo participar, eu como de tudo desconfio. Mas até agora tenho estado sempre muito atenta às coisas que vão saindo e tal, e acho que até agora, pelo menos, ainda não meteram a pata na poça, têm os governos metido bem mais pata na poça, e estão inclusive a apoiar esta barbaridade da ATA, e os anónimos ainda não fizeram grandes danos quanto a mim. E portanto eu acho que tinha toda a lógica a malta começar a trabalhar em conjunto, não é? Quer dizer, entre divulgação, quer dizer, permitir que mas se calhar isso só se faz com algum ensino, se calhar da parte dos coletivos como os Hack Lá Vivas ou os outros que andam por aí, não é? Se calhar se abrirem, porque para a maior parte das pessoas, mesmo que já consigam trabalhar em coisas, a maior parte de nós somos só utilizadores, não é? Não sabemos muito bem, a cena dos zeros e uns passa-nos um bocado ao lado. Portanto, se calhar com um bocadinho de simbiose de trabalho, acho que a coisa podia aligerar para o vosso lado, porque realmente é ridículo como é que era o que dizia há bocado o António Sobrancelhas, que era, eu também soube disto há pouquíssimo tempo, também para há duas semanas, não é? Entramos todos em pânico ao mesmo tempo, mas foi uma coisa muito recente, e no entanto eu encontrei depois em pesquisa um vídeo dos anónimos antiquíssimo sobre isto, a declarar a guerra sem quartel, é isto, com aquela música épica que eles põem por trás, que tem um ar assim muito respeitável, eu gosto. Eu tenho mais dúvidas quanto à máscara do Guy Fawkes, porque acho que já era reaça, mas pronto. Mas a gente, entretanto, já temos para ir a rodar uma máscara de um Zé Povinho, se alguém quiser. E se alguém quiser desenhar uma de uma Maria da Fonte, estamos à espera, ou de uma revolucionária gaja, uma Emma Goldman, uma gaja fixe, para termos umas máscaras novas. Mas eu acho que é incrível como é que a informação não passa, não é? Também é tanta informação, nós estamos enterrados no meio da informação, não é? Esse é que é o problema, já é informação a mais. Portanto, para as coisas passarem, se calhar temos que investir em redes de entreajuda entre mais pluriárias possível, não é? Para estar toda a gente informada. E eu vou avisar às meninas que lhes vou passar o microfone antes que elas entrem em pânico para lhes passar o microfone. As meninas não entram em pânico. Eu queria só secundar aqui o apelo da Beca, que também já foi secundado pela Guia dos Anónimos e todos esses chakras, promoverem então o crash mundial das bolsas. Parece-me um plano pacífico, partidário e laico do mais bonito. E gostando do caminho que a conversa estava a levar, de passar já da ligação do activismo para o ativismo e das possíveis melhorias que ambas as coisas podiam ter, se fossem mais ligadas. Queria voltar também atrás ao tal projeto de lei 118, que é o projeto de lei da cópia privada, que deve estar para ser aprovado cá, e que é, digo eu, na minha perspectiva, mais uma coisa extraordinariamente ridícula e que mais uma vez inverte os princípios do tão sagrado Estado de Direito, não é? Nomeadamente a questão da presunção de inocência, porque aqui o que está em questão é que ao comprares uma PAN, um CD, digo eu que não sei se é verdade, mas calculo que seja, um leitor de CD, um gravador, um portátil, um MP3, já não há agora Discman, nem como é que se chamavam os que liam cassetes, já não me lembro como é que se chamavam. Olá, como é que se chamavam os leitores de cassetes portáteis? Os Walkmans, essas coisas, já não... Cada vez que compras uma coisa dessas, e imagina que tu és uma pessoa extraordinariamente contra a tecnologia, que és o regresso à Terra e o fim das grandes tecnologias e das pequenas tecnologias, então fazes compras 100 iPads só para os ir deitar ao Rio Douro, como forma simbólica de protesto contra o domínio da tecnologia sobre a tua vida, ou assim qualquer coisa que tu decidas fazer. O facto é que tu, ao comprares esses 10 iPads que vais deitar depois ao Rio Douro, tens que pagar agora uma taxa de 2 a 6 cêntimos, porque se parte do princípio que se tu estás a comprar esses suportes é porque os vais utilizar para pirataria. Partindo de um outro princípio, ou de dois princípios completamente errados, um eventualmente mais polémico, que é a partilha de ficheiros não é pirataria, porque do meu ponto de vista a pirataria é tu ganhares dinheiro com o trabalho dos outros, e a partilha é uma coisa que implica que não ganhes dinheiro, mas tem um reflexo ainda mais, ou eu ia dizer mais perverso, mas que se calhar é mais... facilmente consensual, que é o de encarar que a cópia privada é pirataria, que é um conceito ainda mais à frente, não é? O facto de tu teres um vinil que compraste e que depois vais gravar para uma cassete para poderes andar a ouvir no teu MP3, que é um ato de pirataria. E esta nova lei, que digo eu, está quase para ser aprovada, e porque foi proposta pelo PS, que neste momento está na oposição, não vejo gente do PSD a opor-se muito a isto, não é? Porque aparentemente a ministra da Cultura também é pianista, e portanto... A ministra da Cultura, não, que crime que eu disse, a senhora que pertence ao partido que faz esta proposta, que no tempo em que era governo tinha um Ministério da Cultura, coisa que já não temos direito, a última ministra da Cultura, também é pianista, inscrita na Sociedade Portuguesa de Autores, e portanto agora a malta do PSD também não parece que tenha oposições a isto. Portanto, este projeto de lei que considera que a copa privada é pirataria e que nos vai pôr a pagar uma taxa sobre cada peça de tecnologia que compramos, vai ser aprovado daqui a bocadinho. No Estado espanhol, aparentemente, apesar do pessimismo da Beca, ainda conseguiu haver oposição popular que fizesse com que a coisa fosse adiada. Não é pessimista, ela, afinal, desculpe. É um otimista trágico. Cá não parece que vai existir sequer oposição, e a coisa vai passar tranquilamente, digo eu. Agora, então, meninas da rádio. Essa taxação sobre pênis e todos. Ai, que matar, Lourdes! De todos os suportes digitais. Lembro-me de uma coisa que li no outro dia sobre o assunto: que se chegará ao cenário absurdo estarmos a passar numa fronteira com uma mala, com um computador, com pen, com e outras coisas, e estarem a abrir os computadores a ver se temos lá alguma coisa descarregada que não seja que tenha que pagar alguma taxa. É um cenário assim um bocado absurdo, não é? Mas que é possível que venha a acontecer. Eu queria dizer que sobre o tema do pessimismo, não pessimismo, a cena é do mesmo jeito que este ataque ao conhecimento nos afeta a todas, há um certo desleixo de dizer: já esta gente que sabe vai fazer qualquer coisa. E a cena é que a comunicação a temos todas. Então, ainda que haja gente que possa facilitar a criptografia, determinadas cenas, a comunicação cifrada, etc., só com o compromisso de todas as pessoas pode funcionar. É dizer, se num coletivo todo mundo emprega comunicação cifrada e há uma pessoa que não, a unha persoa que decide ter un Gmail nunha lista de correio autónoma, evidentemente toda esa comunicación já pasa a estar totalmente accesible a todo o sistema. Então, realmente, é muito importante que se perceba que isto não é uma questão de hackers, não exclusivamente de hackers, ou isto de, ou fazemos entre todas, ou não se faz. Isto que, às vezes, é complicado, te sintes um bocado fascista, quando é, me caes muito bem e tudo isto, mas não podes usar o software privativo agora. Não? Há cenas que, realmente, logo no contextual, é como que são normas como muito taxativas, porque a gente não se sinta à vontade deixando de usar Facebook, deixando de usar muitas cenas que fazem que toda a privacidade de dados, que todos os direitos de autor do que se está a subir, desapareça. Realmente um cartaz do Casa Viva, quando se sube ao Facebook, passa a ser do Facebook. Ou seja, a Facebook não lhe interessa fazer uso dos seus direitos de autor mundiais. Dentro de 50 anos poderá escrever a história diretamente com os seus arquivos e será dono da história. Essa é a cena, e ainda que o saibamos, na prática cotidiana, desde ainda somos muito dependentes ainda destas questões. E até que todas o façamos, é muito difícil, por muito que se construam alternativas que funcionem de jeito completamente eficaz. Estão se fazendo muitas coisas, eu sou muito positiva em como se estão desenvolvendo, mas precisamente para mim, o que acho é que há que chegar ao público mais geral, não pode ser só a gente mais especializada, porque também é um discurso de vanguarda isto, a que gestione a luta contra a circulação de conhecimento. Olha, há uma história. Peraí, posso fazer uma pergunta? Há aquela história quanto ao Facebook, eu curtia se tu disseste, porque eu acho que vi aqui há uns tempos, mas já não me lembro do nome. Já há redes sociais alternativas, mais ou menos com as mesmas características, podias dizer qual era o nome. E entretanto, há uma frase, já não me lembro de quem, if you're not buying something, you're the product being sold, não é? Que se aplica bem ao Facebook, que é uma faca de dois legumes, como diz o outro, porque é ambivalente, não é? Já vi por aí morais, não por cá, mas até já vi a circular o em ode ao Facebook pela capacidade de se trocar informação diretamente, não é? De forma mais ou menos horizontal, se bem que isto é muito relativo. Mas em compensação, há que lembrar que, por exemplo, a seguir aos riots em Londres este verão, o primeiro-ministro inglês pôs como hipótese a suspensão, não é? das redes sociais todas em caso de motim ou em caso de algum problema. Portanto, há que lembrar que todas estas questões corporativas, não é? Que cada vez que uma pessoa liberta um cartaz no Facebook, está realmente a pô-lo nos arquivos dos gajos, não é? Portanto, quanto a alternativas concretas, quanto a isso? Pois alternativas concretas, há em concreto uma rede social que se chama Diáspora, que a nível de privacidade, incluso a nível de distribuição de informação, como a rede social é muito mais à frente que Facebook, tudo feito em software livre pela comunidade. Logo, existe também outra alternativa que se chama Lorea, que esta parte da cena de ser uma série de intranets federadas, e que agora mesmo, por certo, um colega de um hackerspace de Guimarães pretende agora importar também para Portugal, igual que a cena de Gifinet. O que acontece? Uma rede social é mais útil quanto mais gente tenha. Então essa é a cena. Já alternativas tecnicamente muito mais à frente que Facebook, a nível livre e autônomo, mas uma rede social sem gente não funciona. Isto é fácil de perceber, então. Diáspora. Colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colaborador, colabor

Aviso público. A Sugar informa que patenteou as notas musicais. Obrigada. Há bocado lembramos, mais precisamente lendo, as premissas falsas que sustentam a petição contra a lei de 118, ou a proposta de lei de 118, que prevê uma taxação sobre pens e outros materiais digitais, outras ferramentas digitais. Agora vamos apresentar outro argumento que contraria essa lei. A irrenunciabilidade faz com que obras que hoje não podem, hoje em dia ser taxadas, porque os seus autores, artistas, pretendem e promovem a sua cópia, privada e pública, passam a poder ser taxadas, o que é uma enorme injustiça e vai contra os interesses dos mesmos. Alguém quer... Alguém quer comentar esta possibilidade de autores que querem ter as suas matérias de livros e terão que pagar umas taxas? Se foi isso que eu entendi bem daquilo que foi lido. Não, ninguém quer comentar. I'm sorry. bocadinho enquanto a música passava, estávamos aqui a ler uma das novas regras da proposta de lei 118 e levantou alguma discussão, e é a seguinte: as fotocópias e impressões têm a taxa existente aumentada de 3% para entre 25% e 33% por folha. Isto questionava o seguinte: se o moço vai tirar o bilhete de identidade do seu próprio documento e é-lhe aumentado uma taxa, uma percentagem de algo que é seu, onde é que está aqui os direitos de autor? We'll be right back. 88 as notas musicais. 170 músicos ensaios. Música com efeitos comerciais. Tão suspensa de requerer a respectiva autorização. Junto das entidades competentes da sua área de residência solar. Terceira dose de publicidade à manifestação convocada em rede internacionalmente em numa série de países, numa data de cidades que estão marcados também em eventos no Facebook e por todo um lado, espalhados por aí. No Porto ela vai ser, portanto, são todas obviamente no mesmo dia, dia 11, um sábado. No Porto está convocada para os aliados às 11h30. E a ideia é aparecerem de máscara, se quiserem, ou se tiverem que vir de máscara, ou não. E há máscaras disponíveis na internet, está tudo linkado no Facebook, ninguém precisa de comprar, de pagar direitos de autor para ter uma máscara do Guy Fawkes, podem só imprimir na impressora de casa. E há também em Viseu, em Coimbra, em Lisboa, e está-me a falhar alguma? Exatamente, ou também no vosso próprio local, se decidirem marcar uma entretanto e avisem para aqui, que a gente avisa quem anuncia. É um sábado, às 11 horas. E foram mais umas conversas das meninas da rádio, que voltam um dia destes. Até breve. Obrigada, amiguinhas e ouvintes. Boa! Ah, ça pète. Pour le deuxième morceau, j'espère que vous avez le cœur bien accroché, parce que là, c'est du lourd, c'est du méchant, c'est du violent. Réalisé avec Fudd, l'homme bien connu des Low Cost Music. Vamos deixar-vos com uma playlist de músicas livres. Thank you.